Cedês, o moral de É mais uma do Negrão. Danilo Cedês. Arroba o Felipe Falcão. Aí, vida! O Falcão quem tá lançando mais um hit do verão. Prepara a novinha que vai começar. Vem jogando o rabetão. O Falcão quem tá lançando mais um hit do verão. Prepara a novinha que vai começar. Ó, vem jogando o rabetão. Ela gosta que machuca. Depois de uma sentada ela fica excitada, penetrando bem gostoso na checada. Essa vai, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva. Aumenta o som do paredão, bebê, vai, vai. Senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva. Portal RR Informado, ô Roberto. Senta com raiva. Tomei de cima consultoria. Senta com raiva. Olha o swing na pração, vem. O Falcão quem tá lançando mais um hit do verão. Prepara a novinha que vai começar. Vem jogando rabetão. O Falcão quem tá lançando mais um hit do verão. Prepara, bebê, que vai começar. Ó, vem jogando rabetão. Ela gosta que machuca. Depois de uma sentada ela fica excitada, penetrando bem gostoso na checada. Essa vai, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta. Vai, vida! Tá gostosa. Vai, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta. Oi, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva. Lucas do Mini Mercado, Luzimar.